continuarei a dirigir-me, nestas cartas, a vocês as duas, companheiras de partilha do meu baú de emoções. Encostado que estava na arrecadação do sótão das minhas memórias, foi convosco que descobri a chave capaz de o abrir bem devagar e despejar tudo o que lá tenho, tal como as árvores se despem das folhas velhas e as crianças lançam ao ar os bocados de papel colorido que sempre lhes parece a mais divertida das brincadeiras. Também me sinto assim, como as crianças, sempre que abro este baú e lanço ao ar o que nele reencontro. E todo eu me transformo na criança que ainda sou, na imagem daquilo que fui, antes de aprender que o mundo é muito mais do que a sombra que, colada às paredes lá de casa, insistia em me perseguir. Deixai-me, assim, continuar a ter-vos como companheiras de brincadeira. Sabes, pantaneiro, também a mim me assaltam os fantasmas do desalento. Quando isso acontece, entendo como uma possibilidade introspectiva e nunca como uma inevitabilidade emocional. Sempre que os vejo a sobrevoar o que sou, vestidos de lençóis de um branco sujo, imagino que tenho em mim todas as cores do mundo e, com uma trincha imaginária, cubro-os de salpicos coloridos e caóticos. Sou, de repente, o artista que traz em si a mais bela das paletes de tinta, feita de todas as cores, com que a terra se disfarça para esconder a dor que nela habita. Assim, de uma pincelada só, sou capaz de salvar da fogueira a bruxa que sou. Oh, my God. respeito aos temas que abordas na tua última carta, Zora, confesso que tenho uma certa renitência em falar sobre uma delas. Como sabes, há uns anos atrás, nesta terra banhada pelo Douro, que se dilui no Atlântico, houve uma quebra nas redes de apoio entre o movimento anarquista, precisamente por causa do tema do feminismo. Desde aí, que tenho mantido escondidas as minhas posições sobre esse tema. Não tanto pela questão do lugar de fala, tão em voga para aniquilar qualquer discussão, mas porque cheguei a uma idade em que procuro evitar o conflito quando o considero resultado de um privilégio, meu e delas. Sou homem, heterossexual, branco e um privilegiado ocidental. Desde que, por razões puramente biológicas, sou considerado um potencial violador, me afastei de argumentar o que quer que seja sobre esse tema. Gostava, um dia, de conversar contigo sobre isso, banhadas pelo calor do sol da tua terra, pingado de néctar de uva fermentado. Por agora, numa carta semipública, prefiro reservar-me nesse tema. Fico-me pelas duas mulheres tatuadas na minha pele. Continuando a responder à tua última carta e passando ao tema da guerra, sou um antimilitarista convicto. Isso não faz de mim um pacifista, antes pelo contrário. Acredito que a violência é uma ferramenta legítima para fazer frente a qualquer agressão. Aliás, retirar a exclusividade do seu uso pelo Estado e respectivas forças repressoras é fundamental para a construção de um mundo radicalmente diferente. A história da humanidade recorda-nos que ninguém renuncia naturalmente ao poder que detém. Só uma reação violenta daquelas que se encontram sob o seu jugo será capaz de destruir esse poder e, na minha libertária visão, renunciar, destruindo, a esse mesmo poder. O caos da destruição do poder é a semente futura de um mundo novo, onde a justiça é a irmã da liberdade. Thank you. guitar mic, please. Guitar mic. Freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. A long way from my home, yeah, yeah, yeah. Singing freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. Yeah, long, long, long way, way from my home. Yeah, yeah. Clap your hands, clap your hands, clap your hands. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, clap your hands, yeah, clap your hands. Hey, hey, hey, hey, hey, yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah, yeah, yeah. I got a telephone in my bosom, and I can call him from my heart. I got a telephone in my bosom, and I can call him from my heart. When I need my brother, brother, when I need my father, father, hey, mother, mother, hey, sister, yeah. When I need my brother, brother, hey, mother. Quanto a esta guerra atual, é igual a todas as outras guerras passadas e presentes. A diferença é a sua mediatização e o facto de estar a ocorrer na Europa, continente que, na maior parte dos planisférios, se encontra no centro do mundo, como se fosse possível que algum dos continentes pudesse ser o centro geográfico de um planeta esférico. É este poder eurocêntrico, cuja origem e atual sustento ainda provém da sua natureza colonialista e racista, que impõe esta lógica totalitária de que as guerras aqui passadas são as únicas guerras no mundo. A guerra permanente na Palestina ocupada, a guerra de alta intensidade no Iémen ou a guerra fratricida na Síria são fé diversas, onde as mortas são números e estatísticas, subhumanas, com a cor de pele errada. Na verdade, qualquer uma delas é resultado do mesmo conflito. O capital tem a necessidade intrínseca de criar destruição para manter o domínio sobre os povos e seu território, conseguindo ainda criar a ideia de que as guerras são batalhas entre os povos, quando na realidade é uma continuação mortífera da guerra entre classes. Come, you masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, you that hide behind walls, you that hide behind disks. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy, you play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes, and you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won, you want me to believe. But I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire, and then you set back and whoa, when the death count gets higher. You hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear that can ever be hurled, fear to bring children into the world, for threatening my baby, unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know? But to talk out of turn, you might say that I'm young, you might say I'm unlearned, but there's one thing I know, I'm younger than you, that even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find, when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. And I hope that you die, and your death will come soon. I'll follow your casket by the pale afternoon, and I'll watch while you're lured down to your deathbed, and I stand over your grave till I'm sure that you're dead. Esta carta está a ser escrita literalmente em movimento. Passei a semana a fazer diariamente a mesma viagem de comboio, do Porto para Espinho e vice-versa. As janelas das carruagens têm um formato de tela cinematográfica. E afinal, sou eu que estou parado e é o mundo todo que se move. Nessa perspectiva, tudo tem poesia. As casas, voltadas para a rua, mostram as suas traseiras, que são, afinal, a verdadeira face de quem nelas habita. O mar não se desprende do abraço que te foi dado pelas margens do Douro. Essas fronteiras que as gentes sempre consideraram mais como uma ponte do que como uma separação. E é fundo constante da viagem que fazes ao passado. Tenho sempre, nesta viagem, a nostalgia dos tempos que vivi nestes lugares. E tal como no cinema, sou capaz de entrar na tela e voltar a sentir os aromas que constroem as memórias do que sou. Volto a rebolar nas dunas de Francelos e a esmurrar os joelhos nas inúmeras quedas de bicicleta nas vielas rústicas de Miramar, terra onde vivi a minha primeira paixão. Sou também isto, e assim sempre me mostro para vocês. Well, I followed her to the station with a suitcase in my hand. Yeah, and I followed her up to the station with a suitcase in my hand. Was my mind. avisam-me que estou a chegar a Campanhã, eterno destino de mim. Da terra que me viu crescer, atiro aos ventos o abraço que sempre tenho para vós. Saúde e liberdade, sempre vosso, o Ned. Tu não sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai. Il spiaggio ho fatto il pagliaccio per mettermi in mostra agli occhi di lei, che scherzava con tutti i ragazzi all'infuori di me. Perché, perché, perché, perché io le piacevo. Lei mi amava, mi odiava, era contro di me. Io non era ancora suo ragazzo, già soffriva per me. E per farmi gelosire quella notte lungo il mare è venuta con te. Ora tu vieni a chiedere a me, tua moglie dov'è? Tu devi immaginarti che un giorno l'auto sarà ben data via da te. L'hai sposata sapendo che lei moriva per me. Con i tuoi soldi hai comprato il suo corpo, non certo il suo corpo. Lei mi amava, mi odiava, mi amava, mi odiava, era contro di me. Io non era ancora sua ragazza, già soffriva per me. E per farmi gelosire quella notte lungo il mare è venuta con te. Un giorno io vidi lei entrare nella mia stanza, mi guardava silenziosa, aspettava un sì da me. Dal letto mi alzai e tu dalla guarda sembrava un angelo. Su bel viso vi ramandandola da te e tu mi tornai.